Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Um programinha que tem a pretensão de trazer inteligência para o rádio, é mole. Algumas pessoas me perguntaram o que é que eu pretendo quando eu misturo Tom Jobim com Jane Erundi. Poesia com humor, críticas com irreverência. Você também quer saber, é? Pois eu respondo, eu quero é me divertir. O programa de hoje começa com Milor Fernandes em uma de suas frases definitivas. Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Piquinho amarelinho junto com o glu glu. No programa de hoje vamos falar de malandragem. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular. Profissional, malandro, com aparato de malandro oficial. Malandro, candidato a malandro federal. Malandro, com retrato na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Mas um malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha o trem da central. Você ouviu Chico Buarque em 1985 com uma daquelas letras também definitivas sobre o comportamento do brasileiro. Chico cantou a mudança do malandro, que passa de romântico para delinquente, profissional, com carteira assinada e não raro encargos de chefia. Pois bem, eu fui atrás do Aurélio para saber o que quer dizer malandragem. E olha só. Aquele que abusa da confiança dos outros ou que não trabalha e vive de expedientes. Velhaco, patife. Aquele que abusa da confiança dos outros. Será que mostrar uma entrevista falsa com bandidos falsos na TV é abusar da confiança dos outros, hein? E eleger-se defendendo um monte de ideias que depois de eleito o sujeito deixa de seguir? Contrabandear uns artigos para dentro da Constituição que passam a valer como lei mesmo sem terem sido votados, hein? E anunciar um produto que faz mal à saúde, com imagens maravilhosas que lembram heroísmo, sucesso com as mulheres e com dinheiro. E criar um imposto temporário que depois, na cara dura, vira imposto definitivo, cuja renda não vai para onde se disse que iria, hein? Vender um plano de saúde cheio de cláusulas que o coitado do cliente só descobre que existem no momento em que não pode usar o plano, hein? E apontar para o cargo público um amigo ou parente, mesmo que sem condições técnicas para assumir as responsabilidades da posição? E decidir, do ponto de vista exclusivamente comercial, aquilo que os brasileiros vão assistir, vão ouvir, vão ler, hein? E oferecer aos torcedores que pagam ingressos um estádio imundo, inseguro e desconfortável. E cobrar multa quando a gente troca um voo, calando-se quando o voo é cancelado ou atrasado, hein? Pois é. Ou o Aurélio foi abrangente demais, ou estamos numa república de malandros. Ouça o que vou dizer. Axé pros meus irmãos. De favela. De favela. Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandro. ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase pobres pretos. Mas quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Pode acreditar, quem é compreende. Então. E não me importa se ódio do mundo inteiro, posso estar por um momento voltados para o lado. Quando os escravos eram castigados, e hoje o batuque, com a pureza de meninos uniformizados, escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos estimula. Não importa nada, nem o traço do soldado, nem a mente do fantástico, nem o disco de Bolsonaro. Ninguém, ninguém é cidadão. Morou, se você for ver a festa do Pelô. Ouvindo Haiti, composição de Caetano Veloso de 1993, na voz de Elza Soares, em um de seus CDs, Do Cossex Até o Pescoço. Nessa música, Caetano faz referências ao massacre dos 111 presos no Carandiru e adota o rap, antecipando-se à explosão que esse ritmo teve nos anos 90. É impressionante a capacidade que Elza Soares tem de transitar por qualquer ritmo, com competência e sensibilidade. Se Elza vivesse nos Estados Unidos, seria hoje uma das maiores cantoras do mundo. Notar o homem mijando na esquina da rua, sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvi o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Sempre uso presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Outro dia, eu li um artigo sobre uma pesquisa global conduzida por uma entidade nos Estados Unidos. Estavam querendo saber como é a questão da corrupção nos serviços públicos. Antes de começar a pesquisa, todos tinham como certo que o problema da corrupção era uma questão de salários baixos. O sujeito ganha pouco, portanto rouba. Pois a pesquisa foi feita em vários países e a conclusão, sabe qual foi? A corrupção nos serviços públicos não é causada por salários baixos, mas pelo exemplo dos líderes. Exemplo dos líderes. Quando os líderes não respeitam a lei, os liderados vão atrás. E entra geração, sai geração, e criamos uma cultura do desrespeito às leis. Aquela flexibilidade do jeitinho, do quebra-galho, do todo mundo faz tão brasileira. O desrespeito às leis, arraigado ao jeito de ser do brasileiro. E aí eu quebro o pau com um velho amigo que tenta me provar que todo político não presta. Que essa cambada que está aí não vale nada. Que não tem como ter esperança, e eu insisto, quem é o reflexo de quem, hein? O povo é reflexo de seus políticos ou os políticos são reflexo do povo? A Câmara de Deputados ou o Senado são micro-brasis, o espelho da nossa sociedade, eleitos por nós, feitos de gente como nós, com pessoas honestas, com bandidos, com ignorantes e até com gente brilhante. E as pessoas se esquecem disso. Permanecendo eternamente no chororô do culpa deles. Pois é. Oh, Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, eu segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O xaxá esquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Você está ouvindo um clássico da música popular brasileira, Sebastiana, com Jackson do Pandeiro. Na verdade, José Gomes Filho, que nasceu em Lagoa Grande, na Paraíba, em 1919. Foi com essa música, Um Coco, composto por Rosil Cavalcante, que Jackson estreou em seu primeiro disco em 1953. Jackson do Pandeiro voltou a fazer sucesso a partir da regravação de seus sucessos pelo pessoal da Tropicália e pelos Novos Baianos. É música popular brasileira na veia. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O xaxá esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. E eu trago agora mais um texto de Rubem Alves. Rubem Alves é escritor, educador, filósofo, poeta e muito mais. Mas, acima de tudo, é um inspirador, que incomoda muita gente, pois fala a alma das pessoas. Esse texto é sobre a recuperação dos criminosos e diz assim: todos sabem que as penitenciárias são escolas do crime. Não se sabe de um criminoso que tenha sido reformado pelo sistema penitenciário. Juntando-se criminosos no mesmo lugar, é certo que pensarão maneiras mais eficientes de realizar o crime. Da mesma forma como torcedores de um mesmo time, juntos vão falar sobre seu time. Um sequestrador recém-capturado confessou que foi numa penitenciária, onde se encontrava cumprindo pena por crime pequeno, que aprendeu as vantagens e técnicas do crime grande, o sequestro. É preciso notar que os criminosos não são criminosos só por razões práticas, como dinheiro e poder. Eles são criminosos também por razões estéticas. Todos os homens desejam ser figuras lendárias, objetos de admiração, espanto ou mesmo horror. A felicidade do criminoso, quando a sua fotografia aparece na primeira página do jornal, é o máximo. É um enorme prazer em se sentir temido e odiado. O horrendo pode ser belo. Também os criminosos se alimentam de fantasias narcísicas. Na Idade Média, havia uma forma curiosa de punir os criminosos. Eles eram colocados em pelourinhos com cabeças e mãos presas numa peça de madeira. O pelourinho ficava numa praça pública. Ali ficavam os infratores expostos ao riso e zombaria do povo. Essa situação de ridículo, imagino, se constituía num poderoso antídoto a qualquer imagem heróica que os criminosos pudessem ter de si mesmos. Não há narcisismo que resista à zombaria. Aí eu fiquei pensando se não haveria uma forma moderna de se aplicar esse castigo pedagógico e inspirado na psicanálise. O medo do ridículo é capaz de desencorajar muitas ações. Já imaginaram? Poderia haver praças dedicadas aos políticos corruptos, aos sequestradores, aos pedófilos, aos assassinos. Lá ficariam eles expostos ao riso público e, preferivelmente, com as partes pudendas à mostra. Se essa proposta é inviável por razões práticas, ou seja, não há praças em número suficiente, o número de criminosos é muito grande, as autoridades competentes poderiam colocar na internet um site com o nome de Pelourinho. Ali, poderíamos ver a cara dos criminosos nas mais variadas versões, ao lado de suas partes pudendas e crimes cometidos. Aí, o povo começaria a rir deles. Quem sabe, os criminosos se regenerariam por vergonha. Tcharana, tcharana, tcharana, tcharana, tcharana, tcharana, tcharana, tcharana, tcharana. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar o chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, que é, I, que O, U, Y. E gritava A, que é, I, que O, U, Y. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar o chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, que é, I, que O, U, Y. E gritava A, que é, isso aí, é Sebastiana, num espetacular arranjo vocal do trio Esperança, que transforma um coco em algo difícil de definir. E vamos de Sebastiana. Sebastiana não deu mais pra casa e gritava Sebastiana pra dançar um chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, tu, R, I, tu, O, U, Y. E gritava A, tu, R, I, tu, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, eu segurei Sebastiana pelo braço e disse: não faça sujeira, o chachá esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa e gritava A, tu, R, I, tu, O, U, Y. E gritava A, tu, R, I, tu, O, U, Y. E gritava A, tu, R, I, tu, O, U, Y. E gritava A. Esse embalo da música do Nordeste me fez lembrar de um caso interessante. Levei numa universidade a filha e a neta de Virgulino Ferreira, o Lampião, para um bate-papo com os estudantes. Uma professora abriu o debate raivosamente, dizendo que todos os políticos são cangaceiros, bandidos e ladrões piores que Lampião. E a estudantada, entusiasmada, aplaudia. Que coisa triste ver uma mestra pregando o rancor e o ódio em vez de discutir a ética, valores e atitudes para mudar o futuro. Ela pregava a podridão de tudo que está aí, num discurso ultrapassado, formando uma turma com raiva desse tudo que está aí. Esse tipo de professor não tem consciência do impacto que causa na garotada que está em formação. Não prega o ensino pasteurizado, mas a responsabilidade para quem, com título de mestre, desanda a falar asneiras, assume posições radicais e sem embasamento nos fatos. Fala por ouvir dizer. Faz uma confusão ideológica, discursos vazios impregnados de energia e rancor. Não foi assim com os famosos 40 milhões de miseráveis? Depois de todo o escândalo na mídia, os fatos demonstraram que o número era superestimado. Essa manipulação me deixa alucinado. Pausa para o comercial. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. E pensar que houve uma época em que Varig era sinônimo de prosperidade. Pois é, quando as pessoas não têm bagagem cultural, dão crédito aos discursos radicais, críticos. Afinal, pessoas críticas e pessimistas soam mais inteligentes que os trouxas dos otimistas. Então, quanto mais crítico e alarmista o discurso, mais verdadeiro parece ser. Pois na cabeça dos jovens, essa gritaria cria desinteresse pela mobilização, pela política, que vira essa podridão que está aí. Vivemos numa sociedade extremamente complexa. Recebemos informações de todos os lados. Fica muito difícil, se não impossível, reconhecer aquilo que é verdade, manipulação, mentira, aquilo que é interesse. Talvez a melhor lição que esses mestres podem dar a seus alunos seja cautela. Cautela para a informação que vocês recebem. Cautela para os julgamentos incisivos. Cautela com os números absolutos e estatísticas mirabolantes. Cautela com os títulos pomposos. Nada é definitivo. Pouca coisa é absolutamente ruim ou boa. Existem várias versões, muitas vezes conflitantes, da verdade. Aquele evento sobre o Lampião terminou sem conseguir determinar se os cangaceiros eram bons ou ruins. A história só alimenta a dúvida. O capitão Virgulino roubou, matou, praticou a violência física que deformou os corpos de suas vítimas. Mas aquela professora, ao pregar a intolerância e ódio, praticou outro tipo de violência. Aquela que deforma o espírito crítico dos nossos jovens. Sinceramente, eu acho que o capitão Virgulino faz menos mal. Ô, minha filha, olha eu aqui de novo. Lá vai. Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei o ano inteiro e fiz até serão. A vida do Paraíba não foi brincadeira, de servente e pedreiro pra ganhar o pão. Fiz economia, deixei de fumar, comprei um raio de pilha e mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado quando regressei. O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém, mas ela deu o raio, repara. Esse é Genival Lacerda com um Radinho de Pilha de 1979. Mais um pouco de Nordeste pra animar. Hoje eu tô terrível. Olha, eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara. Não vou enfeitar boneca pros outros brincar. Ninguém vai me dar um saco desse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo. A gente ficar empado, vou lhe dar uma sobra. Pois o raio que eu comprei, todo mundo já conhece. Ela deu o raio. Genival Lacerda é de Campina Grande, na Paraíba, e começou a carreira artística em 1950. Também dedica-se ao coco e tem as raízes em Jackson do Pandeiro. Suas músicas com duplo sentido e humor irreverente trazem um balanço irresistível no forró. Olha a letra dessa. Eu vi. O quê? Tá vendo? De nada não, Deus tá vendo, miserável. A gente fazendo uma força danada aqui no Rio, mandando ela estragando. Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei um ano inteiro e fiz até serão. Olha a vida do Paraíba, não foi brincadeira. De servente, de pedreiro pra ganhar o pão. Fiz economia. E é com o forró lascado de Genival Lacerda que encerramos o Café Brasil de hoje. Fiquei muito revoltado quando regressei. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e apresentação de eu, Luciano Pires. Você viu, hein? Hoje tivemos Milor Fernandes, Chico Buarque, Elza Soares, Jackson do Pandeiro, Trio Esperança, Rubem Alves e Genival Lacerda. É mole? Eu sei. O quê? Foi. Meu nome é Luciano Pires. Eu não sou o Hulk, mas tenho o meu caldeirão. Gostou? Não gostou? Acesse www.lucianopires.com.br e baixe esse programa para ouvir de novo. Ou então, ligue e deixe sua mensagem no Operadora 11-4195-6343. De novo, Operadora 11-4195-6343. E para encerrar, uma frase de Emil Zatopek, um atleta africano. Acredito que somente uma pessoa que nada aprendeu não modifica suas opiniões. Usuário que eu não quero mais não. A triste da pancada do sino. Oxi, tem essa também, tem. Minha filha, vamos fazer as pazes. Passa lá. À noite, ninguém vê. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.